no contato radar, sou para nível 360, seja da El. 360 na El, gol 921. O Charlie Mike Romeu está pronto para iniciar o lançamento. Charlie Mike Romeu, efetue coordenação com os tráfegos locais após ser autorizado o lançamento. Romeu. Tango Mike Papapa, request clear runway 17. Mike Papova, clear lineup and maintain report ready to take off. Mike Papova. Solo 03, direita, solo 209. Obrigado. Guará 04, autorizada para hoje, Duna. Desça para 2 mil pés, ajuste na 017. Índia, vento 130 graus, 08 nosso. Autorizado, toca RMT pistão. Tá 3198, bom dia, táxi Alfa Juliette, tá 2003. Alfa Juliette 03, tá 3198. Controle Guardião no CAB, tiro o Alfa local de pouso. Sente Guardião 05, frequência livre até regresso. Livre até regresso. O Charlie Maquinha Romeu, 2500 pés, o paraquedista está a 3 mil pés agora. Gente. Papa line up, seconds. Confirme. O aeródromo está com uma olhada? Guarda. Guará 04, sem chuva, pista seca. Salvador, gol no 094. Para pushback, estacionamento no botão 4. Confirme para Tonho, correção para o sol. É um gol no 094 para pushback, estacionamento no botão 4. Gol no 094, após a passagem do Airbus 320, a sua retaguarda parqueando para o 04, correção 03. Em coordenação com o subsolo, reporta o táxi. Contra o Airbus, autorizado, reporta o táxi, 094. Tango Índia, tocou realmente o 07, reporta final 5847, não tem outra forma de reportar. Tá em sequestrado, o 07 é o 06, autorizado, final no 758 padrão, dá 10 confirmando, reporta na final. Gente, vai mais um, gente, reporta final no 0, não tem tráfego reportado. É tudo. Vai girar e vai passar aqui lá no 0, vai passar o índio. Mike, papá. Decolado 07, controle 120. Obrigado, boa tarde. Tô em Salvador, bom dia, Força Aérea 2561, parte militar, 4 a porta para o táxi. Livre, táxi, a porta onde espera da hotel, o Força Aérea 2561. Força Aérea, ponto de espera da hotel, 2561. Flight level 430, Abu Elefa. Abu Elefa, climb flight level 430, Mike, papa. Quatro, essa identificação, Mari, desça para nível 050. Mari, 050, 864. Cruz 561, autorizado cruzamento, a Delta chama solo 219. Cruz chama solo 219, 561. Quarto, no índice, considera a última instrução, faça 360 pela direita, aguardando instruções. Reporta no FTE. Tem autonomia 3,50? 3,24, pra ser específico. A alternativa João Pessoa, 186 a bordo. Gente, táxi Via Índia, ponto de espera torre 1,95, altímetro 1,0, 1,7, um bom voo. Ponto de espera 1,95, 1,0, 1,7, ligado. Força 251 tá na Delta para Alfa. Cicleão no táxi via Alfa, Juliette, parte 1 no Índia, no ponto de espera torre, em 1,98,95, altímetro 1,0,1,7. Seguirá um Boeing 737 à sua frente. Destaque pela Alfa, depois Juliette, Índia, segue o Boeing da Gol 251. 51, alterna 13395. Recife 251-3395, Gono 621. Salvador Gol 1094. 1094, mantenha o ponto de espera após Brasília, final no 0, nem mantenha no 0. Faço mais um 360 pela direita, a ponta alterna. Mais um 360 pela direita, também. O Epton informação estimada de aproximadamente 6 minutos, ok? Tem uma nota para pouso, mais duas que estão com curvas de divergência. Epton Índio, mantém o setor norte guardando instruções. Mike Papa, Papa, contact Recife Sentry, 126, decimal 0 is on neighbor 128, decimal 8. 601288, Recife Center. Mike Papa, good day. Mike Papa, Papa, correction, 13325, you are 1260. 3325, 1260, Mike Papa. O 1162, essa é a identificação, na chegada Mari, desça para o nível 050. É a chegada inicialmente. O Índia Banana espera no setor norte, repartir tirando base. Afirma, ali mantém. Agilizando, por gentileza. A04, livre esquerda, na hotel, solo azul no trem, táxi até o pátio militar, ao estacionar livre frequência. Pátio militar. Ono 094, divide decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 08 nós. Decolagem no 0, voo, zero. Tem 2561 no manter ponto de espera. Tirando mais uma, zero, Exxon Windia. Exxon Windia, livre, correção, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Sanguíneo livre, toque arremetido, 90, vento 1970 graus, 079. Livre, toque arremetido, 1970. Né? 094, decolada, zona 5, chama em controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, você. Com 094, contato radar, sopa nível 370, sai da mão. 370 na mão. Para 2561 no visual com o tráfego na final. Afirmativo. Faz o toque remetido do mesmo, alinha e mantém cabeceira no zero. Após o toque remetido na final, mantém cabeceira no zero. Da noite, né, pai? Tá? 864 autorizado, via 2000 pés, ajuste no 097, livre ABS, reposto estabilizado. Tô no 097, agora 2000, 864. Tango Índia, tocou RMTO Zona 7, couve à esquerda, suba para ONU, 1500 pés a porta ingressando na perna do vento da Mosé. Vamos fazer o pouso final da Mosé, senhora, Tango Índia. frente, aponte em direção na tela do vento da 1-0. O Delta Watch para o táxi, por gentileza. O Série 2561, livre decolagem, pistola 0, vento 180, grau 079. É 1, livre decolagem. Como é que é que o Delta Watch para o táxi, por gentileza? Delta, siga a viatura follow me para a taxa da interseção, acho que eu reporte na interseção. Espera 2561, decolada 1-9, chame controle 120 decimal 8 morro. Controle 108, grato. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, contato radar, sua para nível de voo 360 na saída Arbor Elefa. Sobe até o 360 na Arbor Elefa 2561. Gente, autorizado gerar base para 197, a ponte nacional. Salvador, bom dia, Super 082, segundos 0. Azul 4082, chegada Mar e desce para o nível de voo 050, sendo identificação. Posicionado Mar 050, Azul 4082. Dom 864. Dom 864, chame torre, 1895. Dom 864, copiou o controle? Uno 162, dessa via para 2000 pés, ajuste na 017, LBLS, reporte estabilizado. RF descendo via 1017, reportamento estabilizado, ILS, com 1162. Sobre Salvador, Xanar 6200. Xanar 6200, chega da Mari, desce para nível de voo 050, sem identificação. Mari 050, 6200. Tango Indy, cheque trem livre posto, visto no 7, vento 170 graus, 079. Baixa travada, linha 3, 1, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, avistado, para informação, Papa Alfa 34, à sua esquerda, aproximando na final da 17, não interfere na sua aproximação, aguarde autorização de pulso. Guardando, 8, 6, 4. Do 1864, livre pouso destino 0, vento 180 graus 079. Livre pouso, 864. 7, o Mike Echo Delta, reporte alinhado e pronto na cabeceira Lua 7. Eco Tango Índia, tá, é o parte 4, confirmando. Quebec, por gentileza, a primeira à sua direita agora, quando o senhor finalizar o backtracking. Tango Índia, aguarde para reingressar na pista. Delta, vindo de Copos, no 7, vento 1, 7, 0 graus, 0, 8, 9. 1864, solo, 24, livre direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, direito, 1864. Gol 094, chame Recife, 1-2085, contato 2545. 2185, 2545, Leandro. Falador, tá 3895. 3895, eu sigo. Por gentileza, só teria subida prevista, Guarulhos? Guarulhos, isso aí da Eltrans, são ótimos. Ok, obrigado. Delta, fora do sol, aos 25. Oi, na proa do farol de Itapuã, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarda a autorização para ingressar no circuito da 17. Vai manter a vertical do farol de Itapuã, vai que é com o Delta. 10.105. Ao Juliette, 5.864. O Delta reporte no vertical do farol de Itapuã, visual com o Boeing 737, a uma milha do externo. Vai reportar na vertical visual com o Boeing, o Mike Echo Delta. Torre Salvador, muito bom dia, voo no 62. Gol no 62, bom dia, tráfego na 9, estado, continua a aproximação, reporte estação do externo baixado e travado. QNH-1097, para informação, um helicóptero circosque à sua direita, mantendo a vertical do farol de Itapuã, não interfere na nossa aproximação. Afirmativo, informar a passada externa, baixada e travado. Gol 962, tráfego avistado, livre pouso, piscina 0, vento 140 graus, 079. 7, chame Recife 1251, correção 13325, alterno 260. Recife 1325, alternando no 260, 2561. Efetuando desvio? Tá na proa de Duna novamente, porque tu sou esquerdo, sou 482. Sim. Controle 6200, não sei se pode vir para aqui, mas vai detectar até na sua esquerda, tá? Gente, informe a proa? 060. Proa 060, autorizado. O azul 4082, que ele desvia à direita, já retorna para a Pro de Dunas. Sim, já pode estabilizar. Pode estabilizar o azul 4082. Saia 6200, retuda para 210 nós. 220, para a descida. Xené 6200, reduza para 210 nós. 5220, controle. 20 para descida. 5220, desça para nível 050. Adonanão 970 para 050, 5220. Informação 90, pronto, Copia Galeão. 91 Galeão 340, autorizado, via peso Lu no 0, SMAP, Lufto, Barbacena e conforme. Cola no 0, curva direita, saída da Euleda Motiva, controle 120.8, aciona 5145. Autorizado, nível 3, via Amperzulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena, a chegada no Galeão. Perfil Dael, Linda, Motiva, a saída 1208 ao controle, código 5145, San 3191. Correto, reporta Bush 3191. Reportará Bush. Bate travado. Sente. 1962, solo 29, lembrando de direito, chame em sala em 1212, solo 9. 1219, solo Salvador, bom dia, gol 1162, entramos na faixa. 1162, bom dia, Alfa Juliette, portão 01, continua, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, gol 1162. LS Azul 4082. Azul 4082, torre 1895. 1895 Azul 4082. 6200, desça para 2000 pés, ajuste ao 097. 2000 no 07. Vim 4082 da torre. 4082, pessoal, tem marca. Frente, check-train, repouso, pistão 90, vento 1960, grau 099. Achado travado de repouso, 4082. Mike Echo Delta, solo 31, ataque 7 ao parte 4, ao estacionário de frequência. Salvador, bom dia, azul 4207, ponto de informação novembro, solicita autorização de tráfego nível 340. Azul 4207, Rio de Janeiro, 340, via Pesulu no 0, SMAP, Lufto, Barbacena e conforme, decola no 0, curva direita, saída da El, Leida, Mod, controle 1, 20.8, aciona 5143. Salvador, o azul 4207 está autorizado para Santos Dumont, Rio de Janeiro, 340, decola na pista 10, primeiro curso da esquerda, saída da Real Meta, poderoso confirmar o último voo. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, para interceptar o via. Motiva, para interceptar a via, via antes de 1-0, controle 1-0, saindo, e transponde 5-1-4-3, azul 4207. Para 204, bom dia. Só um minuto, Azul 4207 está correto, é ponto pronto. Para o puxa. Confirmar o lado da curva para o 4207, não foi entendido? Curva à direita, Azul 4207. Muito obrigado, direita na Lugo, Dael Mótica. É, confirma o horário do plano, o horário 04. Confirmando, posso sim. Para 04260 Brasília, só um minuto para correr. Solo 03, livre direito, chame Solo em 1, 2, 1, 2. Solo, bom dia, 4082. Do 42, 4082, Alfa, Juliette, 08. Pode confirmar, foi 4082? 4082, Alfa, 08. Oxalé 6200, tráfego avistado, check, trem livre, pouso, sistema 0, vento 1, 60 graus, 099. Tá, 60. Gente, livre, pouso, na 10, oxalé, tá, baixado, check. Tá pronto, cópia? Fará 04, Brasília, 260 autorizado, via Pesoluno 7, Formosa, Pesoluno 0, Ecolopistão 0, curva direita, saída Arbó, Elef, controle 120, décima 8, aciona 5156. Transponde, segundo, 5-6, reporta pronto, tá, ficou 4-0-4. Paulo, tá, 3191, possível de acionamento, 06. 3191, a guarda azul, tá, que serve da guarda, após início, puxa, reporta pronto, tá. Pode passar, aeronave da azul, autorizado, possível de acionamento, 3191. Paulo, Salvador, o azul, 4227. Confirma? É o azul 4207. Poderia confirmar o código de transponder da nossa autorização de tráfego? 5143 e 5142. 5142, azul 4207. 5142, azul 4207. Muito obrigado. Galeão, 360, via Pesoluno 0, SMAP, Lufto, Babacena, Ecola Pistola 0, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva, controle 120, décima 8, aciona 5150. Não conseguiu copiar o Pesoluno 0 e a moto? SMAP, Lufto, Babacena e conforme. Ah. É o Pesoluno 0, até SMAP. DCT Lufto, DCT Babacena e após não possui já na FI Brasília. Autorizado Galeão 360, Pesoluno 0, SMAP, Lufto, Babacena, demora com curva direita da Euleda e após o transponder, beleza? 51150, transponder no 556 e após Leda, voa posição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa para interceptar peso Luno Zero. Fica difícil, amigão. Pode falar um pouco mais devagar? Eu transpondo 5150 para o gol no 5556 e após a posição Leda vai voar a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa para interceptar o via Pesolu no 0, gol no 5560. 5150 Leda após Motiva, via Pesolu no 0, gol no 5560, posição 2. Ok, reporte puxa. Reportará. 04, autorizado. O táxi. Até a ponte para o hotel, reporta para o cruzamento no 0. Que legal, no 0 no meio, confirma a PUB autonomia. Xené 6200, taxi Alfa. A importante da Chile. Alfa 6200. ILS, TRIP 5220. TRIP 5220, torre 1895. 1895, boa. Confirma. Para 04, autorizado cruzar 1028 para Delta. Para 04, já aponta a Delta. Valeu. 5220, QNH 10, 16, e o vento no momento é 170 graus 069. Ah, copiado. Alfa, 6210. 5230, o trem de pouso embaixo travado, está livre, pouso na 10, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, vou 1790, autorização Recife. 1790, Recife 330, autorizado, e a Perusco 58, cola pistola 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5157. Confirma o nível? 370.790. Tente 370, 58, Puca Caju, debala pela esquerda, 208, controle 5157, o transponder, voo 97.900. Guará 04, Libitax, rebate 1 Índia, ponte para 902.895, por favor. O gol no 759, correto, é por ponto push. Não foi o índio número 9? Só um minuto para copo, índio número 9. Autorizado, o táxi. E Índia, ponte para dar no 02, 895, que é legal no 0, meia, tá 391. Tá autorizado, faz direta. Bravo, chama a torre, 118953191. Índio número alfa, pronto, cópia. Jornal 0171, falou soldado autorizado, TGL em Valença, confirmando. Cola 17, cor direito, corredor axé, no meu pé, controle em 20218, ainda não. Confirmar o vento para o trip? Eu não meia 0 graus, o nono nosso. Ok. Estacionamento Pitax, torre 1895, boa. Para 04, visual com a terra nacional. Faz a passagem do tráfego ali e mantém que a cabeceira no zero. Sim. Solo Salvador, azul 4207, pushback, estacionamento, portão 9. Autorizado, pushback, reportagem, 4207. Autorizado, pushback, estacionamento, 4207. Da 3604, a sua identificação chega da Mari, desce para o nível 050. Mari 050, 3604, libera a Mari. Livre. Controle 120.8, acena 5154. Autorizado nível 340, Guarulhos, Upper Zulu 10, 3, Upper Zulu 16. Bola com curva pela direita na Israel, ótima, controle 208, 5154, está na posição 03. 3895, transição módica, ok? Transição, reporta o outro posto, 3895. Israel, transição módica. Salvador, gol 1790, gate 10, pushback, acionamento. 1790, número 2 no setor, aguarde. Trip 522, 0, livro. 220, autorizado, táxi Alfa, quilo, passe 3, atenta a sinalização, prevista 06, ok? Positivo, Alfa, quilo, passe 3, a posição prevista é a 06. Meu nome é Vera Forte na Oscar. Correção, aguarde para prosseguir o táxi. Informo que seguirá a viatura som. Aguarde coordenação, por gentileza. Correção, 3191, não anima, mantém. Anima, tem. November Alfa autorizado, táxi seguindo a viatura falando até a Oscar, reporte na interseção. Parte do Salado 46, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Rodou, Guarador 4. Guará 04, contato radar, sua para nível de voo 260, sai da Arba Elefa. Ah, ok, 260, Arba Elefa, para a Arba Elefa. 2 horas, 4 e 5 minutos, alterna Campinas. 207, autorizado, táxi, via pátio 1, índio, até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 06. Autorizado ao táxi via Pátio Uno, Índia, ponto zero da Índia, torre 1-9-95, azul 4207. No 1790, coordena com a equipe de solo após o táxi do Embraer retaguarda, chame para o táxi, gol 1790. 1790, que aparece táxi. Eu 191, no livre decolagem, piscina 0, vento 170, graus 109. É 04, mantenha a chegada. Controle Salvador, TAN-3191. TAN-3191, contato radar, sopa a nível de voo 340. Pessoal, 340, TAN-3191. Uma aeronave terminando pushback e após será autorizado o voo no 556. Tá, 3191, não pode voar, Leda? Fiz 191, autorizado, Leda. Obrigado, Leda, 3191. Salvador, bom dia, Azul 4207, pronto, ponto espera da 10. Azul 4207, autorizado alinhar e decolar piscina 0, vento 170, grava 119. Autorizado alinhar e decolar piscina 10, Azul 4207. 0.82 a bordo, 3 horas de piscina alternando Fortaleza. Confirme, Alves? 82. Gente, agilizando, autorizado táxi até o ponto de espera. Quando lá chama a torre 118 desse 95, ajuste na 016, gol na 790. Táxi até o ponto de espera, 256, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, coordeno com a equipe de solo e chame para o táxi. Gente, após o bairro da companhia, o voo 965 autorizado por dia, acionamento. 3604, dessa via até 2000 pés, ajuste no 016, até autorizado em LS X-Ray, após estabilizado. Dessa via 2000, 016, até 19 Alfa, está alinhado na pista 90. Índia November Alfa, livre decolagem pista 97, vento 170 graus, 10 nosso. Livre decolagem, Índia November Alfa. 4207 decolado aos 54, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito bom sábado. Nova Vila, 1790, anima até que é do 010. Zero reautorizado, Daniel, e colapso na zero, vento 1970 graus, 109. Dona. Aguarde. Aguardando, sua presão na zona. Guará 04, Recife 1288, alterna 1260, bom voo. Número Alfa, decolado 54, aguarde transferência. Aguardando transferência, ainda no numeral. Na 3804, adiciona a identificação, desse mantém o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, pode falar etapa da presente? Negativo, mantém Mari. Mantendo o máximo, vai mais 20 minutos, vai deixar de Zona 91, chama Recife 125, decimal 10. 25, 90, tá, 0. Demora o controle, Índia November Alpha. 790, decolado 56, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1790. Controle, gol 1790, decolou. 1790, contato radar, sobre mantém 370, saída Puca. 370 Puca, na escuta, quando for possível, ela casou. Controle, bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou da 17. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, a meu pé, corredor axé. O ajuste é 10 no meia. Prossegue para Veracruz, confirma. Prossegue para Figueira em Valença, senhorita, 10 no meia. Gente, Índia November Alpha reportando fora da barra. Reportando fora da barra, o Índia November Alpha. Controle só com ponto, posição 3204, a descida ponto 0 para o 050. November Yankee Mike, check transponder, não recebo nem modo alfa nem modo charge. 213, autorização, galeão. Oxina 62, 13, uma zona inclusiva November, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado galeão, via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Leda Motiva. Aciona 5162, controle em 120, decimal 8. Sente autorizado para o Gabriel, Alpazulu 10, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita da ELB da Mótica, aciona 5162, 208. Protegimento correto, chama quando pronto, vou chamar 62 no 3. Chama lá. Bora o táxi, zona 556, a bordo 111, 3:55, campeão. Autorizado táxi, direito tende até o ponto de espera. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 6, gol 1556. Com 1016, 1895 no ponto de espera via Índia, gol 1556. Pushback, SAM 3895. SAM 3895. Observe o táxi do Boeing da Gol retaguarda, coordenando com a equipe de São Alexandre para o táxi. Coordenando em São Manaus, SAM 3895. No 70 com 10, e pouso no 0, sem checar. Oi, Salvador, bom dia, vou no 5, para o bom, no 5, meses, ó, com a Airbus 320 na final da 1-0. Afirmo, visual, bom, no 5, 5, meses. Após a passagem do tráfego, eu nem mantenho a piscina no 0. Após o tráfego, eu nem mantenho a piscina no 0, bom, no 5, 5, meses. Gente, confirme a altitude. Gente, November Yankee Mike, mantenha as condições visuais. Reporta ingressando no corredor forte. Gente, papai, uniforme Charlie, Mike e Romeu, tá autorizado a nível 045, reporte para o lançamento. Azul 4207, Recife, 1251, bom voo. 251, bom dia, Azul 4207. Quatro, solo 02, livre direita, chame solo em 12, dono de solo. 19, obrigado. Solo 1, bota 3604, Bruno. São 3604, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3604. 1-50 graus, 1-0 norte. Livre decolagem, 1-5-5-6. Gol no 790, chama Recife, 1-2-6-8-5, bom voo.